Com a dengue não se brinca. Aprenda agora como combater a dengue brincando. Legal a aula hoje, né, Gu? Você entendeu tudo sobre o que a professora falou sobre a dengue? Já sei. Vamos brincar de cientista e pesquisar mais sobre a dengue? Aí a gente vai saber tudo sobre esse mosquito. Tá bom, mas antes tem que achar minha lupa. Você me ajuda, Sara? Nesta bagunça? Tá bom, né? Achei. Mas pra que a gente precisa de lupa? É, porque o mosquito da dengue é muito pequeno. E ele é todo preto e tem umas listras brancas no corpo. Show, mosquito, show! Mas me conta mais como ele é. Bem, o mosquito da dengue mede 4 a 6 milímetros. Diz aqui que ele voa mais de 100 metros durante o dia. Mas ele passa toda a sua vida a uns 200 metros de onde nasceu. Então, dá pra ele voar em toda a nossa vizinhança? Nossa! Ah, vamos ao computador da escola. Acho que lá nós vamos poder pesquisar mais. Puxa, então vamos rápido que vai chover. Olha, aqui diz um monte de coisas. E como é mesmo o nome desse mosquito? Aedes aegypti. E ele vive aproximadamente 35 dias. Ele põe seus ovos em lugar úmido, próximo à superfície da água. Ai, ai, ai, eu andei pensando numa coisa. Em que, Sara? Se o mosquito da dengue gosta de água, então não pode ficar água parada em lugar nenhum. Não é mesmo? É, você tem razão. Porque se a água ficar parada muito tempo, o mosquito vai nascer. Preste atenção. O ovo do mosquito da dengue sobrevive em lugares secos por 450 dias, ou seja, bem mais de um ano. É mesmo, para se transformar em mosquito, no verão, o ovo demora mais ou menos uma semana e no inverno 30 dias. Por quê? Porque ele precisa de umidade e calor. E no verão, há mais mosquitos porque chove e o inverno é mais seco, entendeu, Sara? Ah, entendi. Então, para evitar que a dengue se espalhe, o certo é não deixar água acumulada de jeito nenhum. Proteger muito bem os lugares, como caixas d'água. É, pratinhos de vasos. É, e tem mais, ó. Cisternas, poços, tudo tem que ficar tampado. Assim como os pneus, garrafas, pets e de vidro. É, com a dengue não se brinca. Não dê asas ao mosquito da dengue. Esta é uma produção da Rádio EMAP. Participado desse programa... Eu, Sara Mendonça. E eu, Gustavo Rodrigues. Texto adaptado da coleção de mobilização social Almanac Dengue, da Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais. Produção técnica, Sandra Marques. Rádio MAP, a rádio que educa. Com a dengue não se brinca. Yeah.